Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 24 e a expressão de hoje é... Tsukawanai de kudasai. Por favor, não usem. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje ela está em uma aula de japonês do professor Suzuki. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 24. A expressão de hoje é... Tsukawanai de kudasai. Por favor, não usem. Hai, kyou wa koko made desu. Raishuu no getsuyoubi ni shiken o shimasu. Oh, não! Sensei, jishou tsukatte mo ii desu ka? Iie, dame desu. Tsukawanai de kudasai. Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki diz: Hai, kyou wa koko made desu. Bem, hoje ficamos por aqui. Hai significa sim, bem. Essa palavra é geralmente usada em respostas afirmativas ou para responder quando alguém é chamado pelo nome. No entanto, neste caso, ela foi usada pelo professor para chamar a atenção dos estudantes. Kyou significa hoje. Wa é a partícula que indica o tópico. Koko made significa até aqui, por aqui, e consiste da palavra koko, aqui, e a partícula made, até. Desu é o modo polido de se encerrar uma sentença. E o professor Suzuki continua: Raishuu no getsuyoubi ni shiken o shimasu. Na segunda-feira da próxima semana, vamos fazer uma prova. Raishuu significa semana que vem. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Getsuyoubi significa segunda-feira. Ni é uma partícula que indica tempo. Raishuu no getsuyoubi ni significa na segunda-feira da próxima semana. Shiken é prova, exame. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Shimasu significa fazer. Shiken o shimasu significa fazer uma prova. Shiken é o mesmo que texto, não é? Sim. E a Ana pergunta ao professor Suzuki: Sensei, jishou o tsukatte mo ii desu ka? Professor, podemos usar dicionários? Sensei significa professor. Também se pode acrescentar o sobrenome do professor, dizendo Suzuki-sensei. Não se pode chamar um professor pelo seu primeiro nome no Japão? Em público, as pessoas são geralmente chamadas pelo seu sobrenome no Japão. No ambiente de trabalho, também é assim. Jisho significa dicionário. O é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Tsukatte é a forma T do verbo tsukaimasu, usar. Combinando-se verbos na forma T com mo ii desu ka, que significa pode-se, posso, pergunta-se se algo pode ser feito. Já havíamos aprendido isso antes, não? Sim, neste caso, tsukatte mo ii desu ka significa podemos usar dicionários? E o professor Suzuki responde: Iie, dame desu. Não, não podem. Iie significa não. Dame é não pode, não podem. Essa palavra é usada para dizer a alguém que não tem permissão para fazer algo. Desu é um modo polido de se encerrar uma sentença. Dame é uma palavra casual. Ela pode ser usada quando se fala com amigos ou subordinados. Cuidado para não usar essa palavra ao falar com professores e superiores. E o professor continua dizendo: Tsukawanai de kudasai. Por favor, não usem. Essa é a nossa expressão de hoje. Ah, que pena para a Ana. Tsukawanai significa não usar. É uma forma casual de se dizer tsukaimasen, que é a forma negativa de tsukaimasu, usar. Tsukawanai termina em nai. Portanto, essa é a forma nai de um verbo, não? Exatamente. Acrescentando-se de kudasai, a um verbo na forma nai, pede-se alguém que não faça algo. 使わないでください significa não use, ou neste caso, não usem dicionários, não é? É isso mesmo. Vamos praticar. 使わないでください。 Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a expressão 使わないでください. Por favor, não usem. Gostaria que a professora nos explicasse em mais detalhes como dizemos a alguém que não faça algo. Vamos pedir que a professora nos explique. 私が教えましょう。 E a professora diz, para dizer a alguém que não faça algo, combinam-se verbos na forma nai com でください, dizendo-se ないでください. Por favor, não faça. Por exemplo, vamos praticar como se diz, por favor, não vá. A forma nai do verbo 行きます, ir é 行かない. Acrescentando-se でください, temos 行かないでください. Por favor, não vá. Também existem expressões para se dizer a outros que não façam algo de maneira assertiva. Na lição 22, aprendemos que, combinando-se verbos na forma te com はいけません, temos てはいけません. Não se pode fazer isso. Por exemplo, não se pode ir é 行ってはいけません. A forma てはいけません é usada quando pessoas em posição superior repreendem os mais jovens, ou quando pais ensinam algo a seus filhos. Os japoneses tendem a evitar causar transtornos psicológicos a outros. Portanto, eles geralmente usam a expressão naide kudasai em conversas do dia a dia. Outra expressão usada para se dizer a alguém que não faça algo de maneira assertiva é dame desu. Não faça algo, como no diálogo de hoje. Existe uma boa maneira de se recusar uma proposta sem ofender alguém. Pode-se dizer simplesmente それはちょっと. Isso é um pouco. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões que indicam insatisfação. Bubu descreve pessoas nervosas e descontentes reclamando. Bubu, parece mesmo alguém reclamando. A próxima expressão também se refere a um sentimento de insatisfação. Esta expressão descreve alguém insatisfeito resmungando. Usa-se para indicar que alguém está resmungando para si mesmo. Vou tomar cuidado para não resmungar butsubutsu demais. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Na próxima semana, faremos uma pequena prova. Não se pode usar caneta esferográfica em provas aqui. Nos pediram para usar apenas lápis e borracha. Vou deixar tudo preparado. Este é o fim da lição 24. A expressão de hoje foi 使わないでください. Por favor, não usem. Na próxima semana, vamos continuar acompanhando o dia a dia da Ana em sua universidade. Até lá!